essa aí é pro nosso amigo Hilton da Luz. Aquele abraço, garoto. Aô, Buté. É pura paixão. Vem dançar. Foi de mim, nunca mais. Você linda, como vai? Não, não posso te perder. Eu não quero te esquecer. Eu não posso admitir que inventaram. Percebo que estão se divertindo, usando de azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Dá-me somente tu, ó minha amada. Não devo acreditar em mil atores fazendo tempestade em copo d'água. Onde está você se você nunca acreditou? Te escrevi, você sim, você nunca me retornou. Onde está? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo seu. É melhor pra sentir, é tudo ou nada. Pergunto por você, porque te amo. Não sei se continuo em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino apaixonado, eu te preciso. Desesperado, sou teu menino apaixonado, eu te preciso. Desesperado. E o telefone do sucesso é 062-9673-1382. Ligue. Vem curtir. Foi de mim, nunca mais. Você linda, como vai? Não, não posso te perder. Eu não quero te esquecer. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo, usando de azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, ó minha amada. Não devo acreditar em mil atores fazendo tempestade em copo d'água. Onde está? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi, você sim, você nunca me retornou. Onde está? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo seu. A mim não faz sentido, é tudo nada. Pergunto por você, porque te amo. Não sei se continuo em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino apaixonado, eu te preciso. Desesperado, sou teu menino apaixonado, eu te preciso. Desesperado. Aô, Buté. E essa é pra moçada curtir, dançar e se apaixonar. É os Piriboys, a pegada do sucesso.